68. 260-288, boa tarde, 231. Boa. Não, 4711, chama Recife no 251, alternando 133-25. O índio é o autorizado ingresso à porta linhada e pronto, você não serve. Alternando no 33-25. 251-3325. Obrigado, até mais. Pé. Autorizado 030 pro EDTAP. Aguardando somente a vetoração para final LS. Confirme o tipo do seu equipamento, Lima Kilo X-Ray. Alfa 34 copiado. Dora Chan? Some restrictions ahead, descend to 2,000 feet, KNH 1012. Condo 076, confirm without restrictions, clear descend 2,000 feet. Roger that, descend to 2,000 feet, KNH 1012. You are cleared, also ILS final report established on the localizer. Condo 076, we'll follow the bombs down to 2,000 feet, cleared ILS X-ray runway 10, call you established. Are you doing some deviation, Condo 076? Oh, just around the cloud here, we're back on course to Kilo. Okay. O Trip 5219 chama Recife no 260, alternando no 28-8. 260-288, muito obrigado, senhor. Alfa no Portela 186-3145, obrigado, boa tarde. 10-3-4-0-3-4. Pode ler frequência. Roger, 4-1 on board, clear taxi until hotel. Diary call tower, 118-6. Está livre da restrição em TAP e prossegue na descida azul 4234. Positivo, está livre da restrição. Objeto 67420 desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. 4 mil, 09, pode dar colagem, mantenha a perna contra o vento, no 0, fim de número 9. Brasília Air Force 550, maintain hold point, taxi alta. O Brasília Air Force 550, clear, crossing 1-0-2-8 to taxi delta. Air Force 50, approved taxi via Alpha, report, hold point, 1-0, ready. Via Alpha taxiway, we will report, hold cutoff, 1-0, Alpha. Índia, November Alpha, é colado aos 1-7, condições de agilizar o cruzamento do campo, Santo Norte. Affirmative, vamos agilizar aqui o cruzamento do campo, November Alpha. Posso 10, 3145, boa tarde. 3145, boa tarde, autorizado ali, manteiga 0 no 0. Ali, manteiga 10, 3145. Linha decola 1-0, direita, da Euleda Bridge. Controle 1-98, aciona 5074. Objetivo. 172, nós autorizado Salvador com 3340, FP Resolução 6, decola da 10, curva direita, da Elia da Brice, 7198, após 5076, vamos funcionar. 7279, chama puxa sonar. Condo 076, established on the lock. Condo 076, short that complete final contact tower 118, decimal 6, 18.6. Condo 076, 18.6. Thank you very much, have a good day. You too, cheers. Cheers. So Dave. Ah, 3145, 140 graus, 08 nós, autorizado a decolar, pistão 0. Já decolar, pistão 0, tá 3145. Índia número alfa, ciente, pro de buraquinho, da presente, controle 119, decimal 8. Índia número alfa, chamar ao controle 119, decimal 8. Condo 076, continue approach. Report, runway clear. Okay, Condo 076, we have the runway inside, 8 miles final. Houston, Salvador, 1012. O senhor vai se afastar por 15 milhas para efetuar manobras? Confirme. Quem é que reporta iniciando manobras em dia November Alpha? Condo 076, wind 150 degrees, 10 knots, clear to land, runway 10. Condo 076, clear to land, runway 10. TAN 3145, 220, controle 119, decimal 8. 198, 3145, boa tarde. Cecilia Air Force 50, after craft on final, clear line up in 08, runway 10. TAN 3145, está sob contato radar na decolagem, Fadel 380, saída da Leda Bidev. Após 2000 pés, curva à direita na proa de Leda, após Leda Bidev. Gente, após 2000 Leda, Leda Bidev, TAN 3145. Salve, boa tarde, gol no 85, atualização Recife no 410. 85, atualizado Recife, 390, via Perusque 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída fuga, tradição Aracaju. Controle 1198, transponder 5123. Salve, 390, Perusque 58, decola da 10, com curva esquerda, 198. O controle 5123 da transponder para o 186. Lua, se começa a ir de Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju, para o 186. Chama, puxa o sonar. É, de 186. Localizada no localizador, 4234. 234, completa final, chama torre 18, decimal meia dúzia. 26, muito obrigado, até daqui a pouco. boa tarde, acione a identificação, a chegada bom, chegada a 4, mil pés, ajuste 1012. Jet 6720, desce para 2 mil pés, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6720. Aproximação, informar que está livre. Aguardando, 2-3-4. Entendi. 2076, Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Condor 076. Piloto 234, respeito 140 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso 4234, poderia confirmar o vento, seu cortado? Voarduna para o sequenciamento. Confirma? Voarduna para o sequenciamento, gol no 601. Afirma, gol no 601, voarduna. 601, aguarde vetoração para final. Para o localizador. Ok, confirma então a proa de Duna? Afirmativo, o senhor voa Duna e quando mais próximo o senhor vai receber um vetor para o localizador para interceptar mais suave. Ok, mas é Duna voando Duna. Salvador de Pátria, Brasília Air Force 2550, Puka de Pátria. Brasília Air Force 2550, Skunk 5116. Change your transponder to 5116. Climb to flight level 310. Puka departure, Zipath transition. Call code 5116. Puka departure, Zipath transition to flight level 310. Brazilian Air Force 2550. Confirme, estou dando 7. Tem condições de acionar a posição em posterior pushback? Sim. Sim, então acione. Tem um tráfego da Conda, um Boeing está ingressando no portão 1-1. Posso tráfego parquear, o senhor puxa. Então, 1077 tem autorizado pushback e acionamento de chamataca. Autorizado. 23217, copiou? Para o sequenciamento curva à esquerda, proa 040, o limite é o localizador, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo 040, o limite localizador. Portão 11, você está autorizado pushback, então ele aciona na posição e depois puxa. Autorizado a colapso, estou no 7150 graus, 089. 8 decimal, meia dúzia. 9,6, 7,2,0. Brazilian Air Force 2550, now under radar surveillance, 9 miles northeast of Salvador, VOR. 2550, roger. 7720. 7720, continua aproximando. Continua. Cheque trem de pouso, vento 160 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Baixou e travou, sobe estando, S6720. Azul 4234, solo 827, solo 21 decimal 9. Solo 21 decimal 9, azul 4234. Azul 4234, Azul 4234, Alfa, chamando a Juliette. Juliette, 14234. Não, negativo, reporta antes da Juliette. Ah, tô ciente. Reporta antes da Juliette, 14234. 145? 3, 1, 4, 5, 5. Recife, 1, 2, 5, 1, alternando na 3, 3, decimal 2, 5. 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, boa tarde. Boa. Alfa Vitor Juliette, no meu pé, escorredor Axé, pode falar da barra. Segue para a TGL em Veracruz? Afirmativo. Você segue corredor Axé, TGL em Veracruz, Alfa Vitor Juliette. Pede para informação, ajuste em Salvador 1012. Ciente 1012, ajuste Salvador, Alfa Vitor Juliette. Azul 4261, tá na escuta do sol? Pronto pra cópia? Pronto, pode. Autorizado Campinas, 360, via Upper Zulu, 16. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da L, Leda Bridge. Controle 1198, transponder 5136. Vamos posicionar. Vamos ao suco. 295 de Salvador, Lima Kilo X. Confins, qual o problema? Solo 30 direita, solo 219. Viva direita, na Fox, solo 219, 672. Confirm your indicated speed. Solo 251012, 2520. Could you reduce to 210 knots? Redução 08. Solo 3545, direcionamento 02 autorizado, 3545, chama táxi. Para o táxi, tá 3217, PLB de 181, autonomia de 2 horas e meia, alterna Guarulhos. Autorizado, olha o gol no 85BR. Back 45, tá? 3217. Agora tem o tráfego da Azul, está indo no pátio, no portão 08. Pós o tráfego, táxi autorizado, via Juliette Alfa, no ponto de espera do 10, chama Torre, 11862, altimetro no 012. Gente, após o tráfego da Azul, vai via Juliette Alfa, chama Torre em 1186, no ponto de espera, tá? 3217. Vamos para push e back acionamento. Vamos lá, 354-1502. Foi o que chamou para push acionar? Negativo, tá autorizado, chama táxi. Chama Voo no 8506, chamou o puxa acionar? Senhora. Afirmativa, aguarda pushback acionamento, o tráfego vai passar na retaguarda. Após o tráfego está livre? Tem dois tráfegos, vai estar passando o Embraer da Azul. Após o Embraer da Azul, então negativo, ainda não está livre, tem mais dois tráfegos ainda nesse azul, aguarde. Tá bom. Então, eu sou Juliette, web e-mail 720, camisa. Dá passagem a um Airbus da TAM, que vai taxiar de Apache e Juliette, após o ingresso a portão 10. Ativo, após o Airbus da TAM, ingresso no portão 10, web e-mail 720. Descent to 3000 feet, can H1012. 2000 feet, go 9240. 9240, radar vector for spacing, you turn right heading 230, your limits to localize your course. Right one, heading 230, go 9240, limit to localize your course. Gol no 601, estabilizando o localizador. Gol no 601, completo final, chame torre no 8, decimal 62. Aquilo X-Ray, reposta estabilizado final, ILS X-Ray. X-Ray, reportaremos. Torre, o gol no 601, baixar travado. Gol no 601, 140 graus, 109, atrasado, fosso, custo 0. Cumpriu o perfil aí da saída, subindo pro 360, 077. 077, da presente está autorizado voar Leda, após Leda Bidev. Quem vai voar Leda após Leda Bidev, voa na 077. Para o táxi com 43POB, autonomia de 5 horas, alterna Salvador. 5415, táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 102. Autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 118,6 Torre, 1012 é o ajuste, 545. 5415, só dando passagem ao Boeing da Web, está ingressando agora na Juliette. Juliette, dá acelerar a passagem ao Boeing da Web. Boa noite, 5 minutos, escuta. Na escuta, boa noite, 5 minutos. Tá passando agora a retaguarda, o Boeing da Web. Após o tráfego livrar a retaguarda, autorizado, puxa a sonda, chama táxi. Gente, boa noite, 5 minutos. Estabilizou o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, completo final, chame torre, no 8, decimal, meia dúzia. É, X-Ray. Gol 9240, descend to 2000 feet, KNH 1012. 2000 feet, 1012, gol 9240. Palmarico está livre, o Lima, aquilo que você é. É, sai. To the localizer, turn left heading 150. Left turning, heading 150 to localizer 9240. Controle Salvador, 6314, 170, 150. NR 6314, aciona identificação, a chegada maré, descendo inicialmente a nível de voo 110, voando a proa de duna. Maré 110, duna. Pressão, nível 100, nível 100, Oceaner 6314. Tem tráfego agora, posição de 12 horas, 18 milhas no rumo norte, no nível de voo 090, um Bravo Eco 9 norte. Alô, Salvador, boa tarde, vou no 601, Livrona, escuta. 601, Alfa chamando a Juliette. Alfa vai chamando a Juliette, 601. Romeu Fox Lima, prossiga para Salvador. Oi, autorizado, chama a taxa. Chama a web, 572. Efetuou a notificação plano de voo? Gente, o Romeu Fox Lima, vamos acionar o transponder 0151, modo normal. Informo que tem um tráfego do Alfa Vitor Juliette no cruzamento da Baía de Todos os Santos a 1 mil pés no sentido Vera Cruz. O Romeu Fox Lima mantém a 1.500 pés via corredores após através de Paris. Então vamos manter o 500 pés, ajuste o 0012, reporte através do farol da barra, o Romeu Fox Lima. Você tem condições de passar agora para a frequência ali, coordenar com o Alfa Vitor Juliette e retornar à nossa frequência? Confirme. A aeronave está a 2 milhas, a aeronave que não pode está a 2 milhas, será menos de 2 milhas. O Lima Aquila X-Way, vento 150 graus, 109, checa trem de pouso, autorizado pouso, pista no zero. Embaixo travado, informo que nessa posição aqui passamos por um bando de urubus, ok? Ok, sempre grato pela informação. TAM 3217, decolados 40, controle 119, decimal 8. Aeronave 81. Gol 1602, acione identificação, chegada a mar e descendo a nível de voo 110. Chegada a mar e voo 1602. 5, Terra Salvador. 856, táxi autorizado, via Juliette Alfa, no ponto de espera do 10 de Chama Torre, 1862, ativei 1002. Juliette Alfa, no ponto de espera do 10 de Chama Torre, 286. 060 para o localizador. Controle TAM 3217, contato radar na decolagem, sob nível de voo 360, saída da Euleda Bridge. Após 2000 pés, está autorizado, curva à direita para o Adileda. Então direto Leda da presente, TAM 3217. No 4, é autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1012. 2.012, no 4. Fone 43. Livre táxi de frente, mantém frequência no corte de frequência, solo aos 4.1, não tem uma fila que seja. Meu Fox Lima, cheque equipamento transponder, acionado 0151 no modo normal, reposta através do parque de Pituaçu. Portão 07. 07. Bom, que semana. Control Go 9240 on ILS. Go 9240, complete final contact tower 118.6. 118.6, Go 9240. Good afternoon. Good afternoon. O 1077 chama Recife no 251, alternando no 33.25. 251, alternando 3325, boa tarde. Salvador Tower, good afternoon, voo 9240, landing gear down and locked. Voo 9240, wind 150 degrees, 10 knots, clear to land on 90. Clear to land on 90. clear to land, runway 10, 9240.